E aí, galerinha, moços, moças, indecisos do WWE Rules, estamos aqui para mais uma fucking edition do podcast, depois de eras, guerras, putarias e a volta do Undertaker. E a Rock and Estamos aqui com o Lucas... Cala a boca aí, filha da puta. Estamos com o Lucas Thomas, Caio Camilo, Caio Camilo para o podcast. Volta do Espírito Fã. E vamos suas conferências de... entrada para o podcast. Então, e aí galera, mais uma Fuck Edition, que nem o Dark falou, e vai batizar esse porra de podcast aqui, mas tamo aí, né? Vai, manda aí. Fala aí, Caio, fala aí. E aí galera, voltei junto com o Undertaker. Is it fun? Então, e prometo fazer vocês felizes. Aê, agora vamos começar com depois de uma zoeira básica e o Caio falando, vamos umas notícias aí, né? Vamos ver o que rolou essa semana e o que não rolou também. Vamos me passar uns vinguinhos aqui. Fala alguma coisa aí. Então tá, então vamos começar pelo Homicide da TNA. Que pelo jeito foi tá pedindo pra ser liberado da empresa. Porque ele não tá se sentindo bem lutando lá. Então isso daí é uma indireta pra lutar no WWE, né, cara? É, tipo, o cara tá querendo assim, né, porra, quero sair dessa merda aqui e ir pra uma coisa maior, né? Aham. Que não desconsiderando o TNA, né, mas o TNA é bem melhor que o WWE. Aham. Aí agora... Não, calma aí, deixa eu falar aí, rapaz. Não tá, então fala, mete bala. Sobre o Homicide aqui, ó, eu acho que foi um outro motivo também, porque ele foi separado do Hernandes, né? É. Fazer uma tag lá e tal, e acho que single ele não tá curtindo muito essa carreira dele, não. Nada. A TNA é fraquinha, né? Uhum. É o quê? É fraquinha. Tem alguma coisa a comentar ao Homicide aí, Kai? É? Tem alguma coisa a comentar sobre ele? Tá, beleza. Então tá. Aí agora tem LeBron James, jogador mais caro da NBA. Pra quem assiste, sabe disso. Está confirmado com o guest host do Raul. O que ainda não foi definido. Nossa, cara, eu vou ver. Mais um basqueteiro, mano. Ô, cara, eu sou basqueteiro. O que você tá falando aí, meu? Não tô falando nada. Você falou, mais um basqueteiro aí, algum problema? Então tá. Então, vamos falar. LeBron James. Mexe da bola aí. Aham. Uhum. Curta bater a bola. É, né? Diferente do Shaq. O que você comentará sobre esse cara aí? Meu, eu acho que ele vai zoar o Chris Jericho. Ele vai zoar o Chris Jericho e o Big Show, né? Pra variar um pouco. Então, mas aí o Shaq chega no meio e zoa o Big Show. Entendeu? Dá uma tag ali, eles dão um basketball shot. É. É um bagulho louco. Fala aí, cara, alguma coisa? Deixa o moleque falar. Eu? É. Ah, eu acho que ele vai fazer tag com o MVP. MVP, mano? É um palpite. Puta que pariu, cara. Meu, MVP. Você não vai fazer Booker da WWE, não, cara. Tudo pode acontecer. Aham. Tá bom, né? Tudo pode acontecer. Meu, eu preferia não ouvir isso, mas beleza. Tá, vamos continuar aí, né? Agora, Rey Mysterio. Que pelo jeito vai entregar o title, porque ele pegou uma suspensão. É um maconheiro. Pra quem maconheiro, conhece o maconheiro, já sabe que é, né? Mas beleza. É, fazer o quê? Fazer o quê? Bom, pelo menos agora o Dolph Ziggler vai ser champ, finalmente. Não, mas Dolph Ziggler é muito ruim, cara. É o caralho, meu caralho, meu irmão. É fixe. Mistério agora luta a cada 5 semanas, luta só no pay-per-view, e agora revendeu o Dolph Ziggler, que é ruim, cara. Cara, mas como entertainer, o Rey Mysterio é muito melhor. Não, mas aqui eu prefiro mais o wrestling do que o entertainer ainda agora. Eu não, eu já vejo, sou da visão do show, cara. Se o show for bom pra mim, tô feliz. Eu mas vejo. Então, quando você vê, então, você vê a cada 3 semanas que o Mysterio aparece aí? Tipo, cara. Fala se a voz do Undertaker não foi uma coisa já meio que... Não, foi tesão pra caralho, mas tipo, eu prefiro ver um cara que luta bem, então... O cara aí fazer umas bobeirinhas cada 3 semanas. Então tá. E você, Kai? O Dark já falou que curte mais o wrestling mesmo, por isso que ele assiste Ring of Honor. E eu já sou mais do lado do geralzão. Se o show for bom pra mim, tô feliz. E você? Eu também. Eu sou. Sigo mais a WWE. E eu acho que o Rey Mysterio perde o título, o title pro Dolph Ziggler. E ele vai ficar 30 dias suspenso. Cara, isso tá confirmado. Ele já vai perder o title. Parece. Não, então, que... beleza. Eu ouviu o que eu falei. Parece que é nessa sexta-feira. É. Tomara que quando ele perder o Tyro, o Matt Hardy ou pelo menos o John Morrison faça field com o Dolph Ziggler, né? Vai botar o Rey Mysterio novo, né? O Jim, o Jim Ross falou que ele perde nessa sexta-feira. Então, claro, vai perder maconheiro. Então tá, é, qual então... coisa você olha o spoiler depois. O cara tira a máscara pra fumar maconha, vai tomar no cu. É, ele e o cara ainda tem privilégio. Né? O cara ainda tem privilégio de conhecer o Kaká, o Cristiano Ronaldo e o Raul, né, cara? Que é, vá a merda. E ainda se droga. É, ainda se droga. É, os caras foda aí do Real Madrid. Aham. Aí tem TNA agora. Roxy vai regressar pro TNA. E meu Deus. Cara. O tesão do Lucas Thomas vai voltar. Não é tesão, cara. É que curte uma cabeça branca. Não é isso. É que, meu... Uma luta perdeu. É, que quem perde o cabelo. Meu, se eu perder meu cabelo, eu tinha um cabelo longo, eu sabia o que que era. Eu tinha um cabelo grande, mas agora eu tô com cabelo curto. Eu sabia o que que era perder cabelo, cara. É, porque ele é foda, cara. É. E ainda mulher que é um bicho chato pra cacete, quem conhece alguma. É, isso a gente não adianta perguntar pro Kai, então vamos perguntar o que ele vai achar da volta, né? É. Fala aí, Kai. Que você... O Kai não pode falar mais de mulher hoje, porque ele foi na parada gay em São Paulo, né? O dia foi hoje. Então, eu quero mandar ele, um... o Luquinhas e o Renan. Quero mandar um salve pro Luquinha, porque ele falou que ele tava na parada gay. Luquinha. Ele tava lá no Leão, vestido de rosa e com moto rosa. Uma coisa contra rosa aí, cara? Não, mas ele falou. Eu também não gosto de rosa. Você tava perguntando se não gostava, cara. Oh, pessoal mais nervoso, meu. Que o cara é nervoso. Pessoal mais nervoso. É. Isso aí eu tava falando. Aí agora, mais alguma coisa a falar aí, acrescentar? Nesse polêmico? Não, nem curto essa Rox aí. Então tá, eu prefiro a Angelina Love, né? Status, story. Um beijo gráfico. Prefiro a Angelina Love. Não, meu. Mas beleza. É, isso aí. Aí tem na última SmackDown, Jeff Hardy perdeu em uma Steel Cage em uma Loser Lives Town Match, o que fez ele sair da WWE. Meu, nessa luta eu vi ao vivo, cara. Eu fiquei feliz. Você foi lá no show, mas é um puto e não me chama, né, cara? É, nossa, cara, é que eu sou rico, cara, é que você conhece. Eu moro aqui no Boqueirão, velho, qual que é o problema? É. Boqueirão aqui, vila, velho. É que eu moro na parte boa do Paraná, né, sabe? Tá, vamos continuar aí. O que você foi? Falou que você viu ao vivo aí? É, vi ao vivo pela internet, né? Depois eu podia... Depois eu podia acompanhar pela TV, porque eu tenho Premiere em casa. Tá, vai tomando segundo, perguntei. Me diga alguma coisa que eu não sei, hein? É, que o cara é viado. Ah! Que isso? Tá, agora a respeito da saída do Jeff Hardy aí. Meu, quem gostou, quem não gostou? Eu fiquei puto. Eu gostei, mas não gostei. Eu odiei. Meu Deus, cara. É indeciso, né? Viado é assim, cara. Viado é assim. Eu odiei, cara. Eu, tipo, depois desse momento, só a saída do Ric Flair, cara, foi mais emocionante. Ah, eu não acho que só a saída do Ric Flair. Tipo, do lado triste, cara, da história. Ah, então, ó, veja bem, ó, Ric Flair saiu e voltou, cara. Então, que nem o Jeff Hardy disse depois da luta lá. Era um adeus pra agora, cara. Ele vai voltar aí, não vai dar nada. Ele vai seguir futuro com a sua banda, ele falou. Vai fazer igual o Chris Jericho, foi, vai querer crescer com a banda, vai se fuder com a vai banda. Voltar. Ele quer fazer ainda um reality show, a cabeça do menino. É, a cabeça do menino. Hard show, meu irmão. Vai passar na MTV, hard show aí em setembro. É, Vamos dar ibope pro Jeff Hardy pra ele voltar. Vamos tirar o ibope do Jeff Hardy pra ele voltar pra WWE, meu irmão. Ah, cara, eu vejo. Que se foda. Ibope. Não assistam. Não assistam. Vamos fazer ele perder o ibope. É. Quem é fã do Jeff Hardy, assista. Porque vai ser um negócio bem legal. Tá, beleza. O que mais tem na sequência aí? Aí tem. Os DVDs estão disponíveis na Saraiva. Então quem mora em São Paulo, o caralho, A4. Pode comprar. Vai quem mora já no Paraná, né? Não tem Saraiva dessa porra de estado. Compra pela internet. Compra pela internet, paga um frete de 10 reais. Pela internet é a mãe, meu irmão. Fica pagando frete. É solução. Meu, paga um frete de 10 palhaçada, reais. Palhaçada, cara. Palhaçada. Vou baixar na internet aí, já era. É, eu não pago frete de 10 reais, mas nem fudendo. Saltar os malucos lá de São Paulo, lá, meu irmão. Eu não pago nem o DVD. Ô, cara, DVD eu pago. DVD se for pra mim ver. Esses de pay-per-view eu não pago, não, cara. Eu pago naqueles tipo da WCW. Não, é. Aqueles de tribute e tal, mas esses de pay-per-view. Não, bosta, já foi bom, mas cala agora. Cala a boca. Tá, vai tomando seu cu, não perguntei. Tá, mas eu respondi. E quem quis? E quem quis comentar? E. Que você tá aqui. Boa, cara, você tá aqui com convidada. Porra, aqui é direitado por mim, então fica quieto aí. WCW é boa. Nossa, acabei de fechar o Skype agora, mas... WCW é boa, cara, sim. Mas eu queria... WCW é fantástico, cara. Eu queria comprar primeiro um do Hell in a Cell, que eu ainda não vi. Aí. Better Match. TLC Match. É, ó. Street Z. Hoje Tag. Tag também é o louco. E da WCW. Divas, cara. Divas, acho que tudo que já tinha pra ver já vimos. Já. O máximo que eu vi foi o Steel Cage Match dentro da WWE. É, de putaria mais. Vamos aí, né? Vamos aí. Aí agora tem Floyd Money, meu Wetter. Depois de fazer uma aparição como guest host do Raw, volta a demonstrar um grande interesse em deixar as luvas de boxe para se tornar um lutador de Pro Wrestling. Dentro da WWE. Por favor, continue com essas luvas de boxe, cara. Não, não pense em vir pro wrestling. Os caras não tem nem futuro. O cara vai fazer o quê, cara? Vai ficar fazendo uma feat com o Big Show aí, vai enrolar tudo. Cara, vai fazer merda. Você tem que olhar o lado positivo, velho. Calma, você tem que olhar o lado positivo. Se o cara treinar e for bom. Nunca. Mas também tem um lado que ele não pode não treinar e não for bom, cara. Então tá, mas pelo menos entertainer vai ser. É, porque tem. Tá bom, tá. Meu, Batista, cara, eu achei luta mais do que Batista. Caralho, nem tanto. Ah, cara. Dependendo se treinar um pouquinho, luta, cara. Mas melhor do que Batista, luta. Isso é um jeito. É, Batista eu consigo dar powerbomb do Maga. É, isso ninguém vai esquecer, cara. Ninguém vai esquecer. Olha, Eu acho que o Jack Swagger tem um futuro. Nossa, que tem a ver, cara. Ai, meu Deus. Tu tá maluco, cara. Vai tomar no cu, Jack Swagger tem futuro. Ele tá evoluindo, velho. Nossa. É, quem falou? De onde que você tirou essa, cara? É. Ah, eu sei. Tu é louco, tá bom, cara. Procurando tratamento. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Vamos falar agora do SummerSlam já? Não, calma aí que eu ainda tenho um negócio pra falar aqui. Tipo, fala aí, então. É, o Floyd, cara, eu sinceramente gostei da luta dele no WrestleMania 24. Então, se ele lutar meio com aquela gimmick de boxeador, pra mim tá beleza. Ele vai entrar jogando dinheiro do alto. Vai ser um bom show com ele. É, ele vai ficar bem felizinha, né? Aham. Uhum. Cara, e lá pra ganhar 50, eu quero. É, quem não quer, né? Então. Então, né? Aí agora. SummerSlam. Anda aí, Dark. O que houve no SummerSlam? É, houveram lutas, cara. Houveram lutas, meu irmão. Houve a volta do Undertaker, a volta da DX nos rings. Houve algumas zoeiras. Uhum. Muitas delas. Houve boas matches, ruins. Teve rápidas matches, lentas matches, aquelas tivemos fast matches, uh-huh, pra caralho ainda. Então vamos comentar de uma a uma aí. Vamos começar pela ordem do chute. Então tá. Tá, Dolph Ziggler contra Rey Mysterio. Eu não vou dar minha opinião primeiro, eu vou deixar minha opinião pro final aí. Fala alguma coisa. Então tá. Eu achei uma boa luta, o Rey Mysterio retendo o título de novo. Ainda bem. Aí, nessa boa luta, o Rey Mysterio acabou no 6-9, depois no Rukahana, cara. Como Kirk assim? Ah, é. Tanto faz. Mas eu sei que uma hora lá da luta ele deu um Rukahana que eu fiquei puto da vida. Eu achei massa que ele é Moonsault lá, cara. É. Porra, quem tem que dar um Moonsault daqui? É, mas beleza. Aí fala aí, cara. Fala aí, Kai. Ah, eu achei a luta boa. Eu só não gostei só do final dele. É, eu também achei o final muito tosco. Puta final tosco, só deu só uma derrubadinha ali e ele já perdeu. Tá certo, o Frankenstein era um golpe maneiro e tal, mas eu achei que ia acabar melhor. Mas pra acabar numa luta de pay-per-view? Não, eu sei, mas eu achei que ia ser uma coisa maior também. Uhum. Então, o que eu achei da luta, ó, foi uma luta boa, uma das melhores que teve. Pra uma open match foi até demais, eu achei que ia ser uma luta mais main event, assim e tal. Dolph Ziggler lutou pra caralho, como sempre. Rey Mysterio também, como sempre, Rey Mysterio luta pra caralho no pay-per-view, né, cara? É, fico puto, Rey Mysterio faz uma ajudinha xoxa nos show semanal. Chega lá no pay-per-view da Hurricanrana, Dragon Hanna, Sonnet, tudo que é tanto, meu Deus. É. Bom, eu gostei e não gostei dele ter ganhado. Eu gostei que foi assim uma coisa mais prolongar feed e tal. Achei meio sacanagem. O Dolph Ziggler mais. Tá, aí eu agora saindo um pouco do SummerSlam, o que vocês iam achar de uma submission match entre Dolph Ziggler e Rey Mysterio? Nada a ver. Você, aí, cara? Ah, eu também não gostei, não. Não é bem o estilo. Então... É, tinha que ser mais quit, alguma coisa assim. Aí agora, qual que é a próxima luta aí? Alguém sabe? Vai na base do estômetro? É? Então vamos. Tá, vamos MVP Jack Swagger aí, que eu acho que foi a segunda luta. Então tá, MVP com Jack Swagger. Então, tá, começa aí, Lucas Thomas. Então tá, luta técnica, só que rápida, né, cara? É isso que eu tenho que comentar. Caio? Eu acho que foi a pior luta de todas. Não foi. Não foi. Não foi, tá, cara. Tá, deixa eu falar agora. Posso falar? Pode. Então, seguinte. A luta foi um cocô, cara. Sério mesmo. Aham. Foi, que nem o Caio disse, foi uma das... Não, não digo pior, mas foi uma das piores. Aham. Tipo, Jack Swagger luta pra cacete. MVP também luta bem. Não é aquele cara que eu acho muito fodástico, assim, mas eu acho ele um bom lutador. Aham. Mas, cara, eu não vi nada do Jack Swagger. Não fez, Jack Swagger não apareceu na luta. Parecia que era um treino pro MVP ali. Aham. Foi, até o final foi melhor que a do Intercontinental Championship, mas só o final que eu achei interessante ali, porque o resto foi muito fraco. É, agora vamos começar com um pequeno jogo aqui. A resposta em 8 segundos para a luta Christian e Ryan Regal. Começa, Kai. Não, eu falo pra mim. Ai, cadê a luta? Oh. É, Christian contra o Ryan Regal, cara. Não tô vendo. Ah, tá. Foi tão rápido que eu não vi, cara. É que eu fui cagar, pensa, cara. Não deu tempo, deu... O din-din-din, cara. Aham. Meu, deu tempo nem de eu mijar, cara. Eu já tinha acabado a luta. Já o Christian tinha tava pensa, no chão. Cara. Eu acho que o alvo dessa luta foi promover mais a, digamos assim, stable do Leon Regal agora com o Kozlov e o Ezekiel Jackson. Meu, aquela stable, cara. Tipo, sério. Eu fiquei puto da vida com essa stable. Por quê? Tá, deixa eu falar então. Então tá, então comenta, depois eu falo. Depois você comenta o que você, então tá, você achou puto. Depois eu falo. Tá. Então é o seguinte, cara. Eu achei muita zoeira. Tipo, por que eles ficaram quase um mês nessa enrolação aí do Ezekiel Jackson vai lá, dá o finisher dele, depois o Vladimir Kozlov dá o finisher, não sei o quê. Ficaram enrolando a CW um mês, cara. Pra chegar no pay-per-view e enrolar de novo. Hã? Palhaçada, cara. Tinha que fazer 2 semanas ali, acabou. Deu pra entender que os caras são amigos. Agora, fazer uma zoeira dessa no pay-per-view foi muita palhaçada. Tá. Aí, uma coisa que, tipo, eu não gostei foi o quê? Essa stable tá me parecendo muito Legacy. William Regal como Randy Orton, Ezekiel Jackson como o Cold Holders e o Vladimir Kozlov como Ted DiBiase. É, os capatazes, assim, né? Aham. Caralho. Cara, os caras não vão ganhar nada, né? Não, e uma coisa. Só que aí você tem que dar ponto pro Ezekiel Jackson, Ted B. Eu. Vladimir Kozlov. Olha o tamanho dos dois, cara. Se eu ver um cara desse da rua, eu saio correndo. Porque. Pelo amor de Deus. Já fala aí, cara. Fala aí, fala. Também não gostei da luta. Achei muito apressada. Uma luta curta, horrível. E, além disso, os caras enrolam tanto pra chegar no pay-per-view e ter um final tosco. Tudo meio ridículo. Se fizesse isso no SW, né, cara? É. Fazer o que é bom. Então, vamos aí, próxima luta. Jericho e Big Show contra Crime Time. Check your rollies, it's Crime Time. Brooklyn, Brooklyn. O que? Fala. Bom, como sempre, né? O Big Show com o Jericho jogando sujo, né? É, cara. Ah, mas é a Jimmick, né, cara? É, stable, velho. Qual é? Eu acho que eles jogam bem sujo. Mas eu achei que a luta foi boa pra caramba, cara. Tinha até que ser mais fraco e tal. Não, o Quarm Time lutou pra cacete, velho. É, isso é verdade, cara. Eu digo mais o GTD, cara, porque eu não curto muito aquele Shed. Eu acho ele muito assim. Dá um. A cada cinco moves, um dele é interessante. Aham. Só que ele é mais forte. É, ele é o fortão e tal. É. Mas, tipo, eu gosto do Quarm Time, principalmente a gimmick. Apesar que eu não curto muito rap, hip hop, essas porra, essas treta maluca aí. Mas eu gosto, né? Fazer o quê? Ah, uma coisa que eu não tô gostando ultimamente é o Chris Jericho, cara. O Chris Jericho pra mim não é o mesmo de uns tempos atrás. Ah, eu curto ele. Não, eu curto ele pra caramba, cara. Mas tipo, ele fica carregando a luta nos roupas, aquele chutinho pra cabeça. Então, vê, cara, o Jericho quando ele entrou no, voltou pra WWE, ele voltou face. Olha a diferença dele, o nível assim, de técnica dele face e o nível de técnica dele heel, cara. É totalmente diferente. Sem comparação, ele face é muito melhor. É, então tá, e agora quem é melhor como face ou heel? Agora tá como face. Match hard. Face ou heel? Cai. Resposta rápida, curto direto. É face. Face? É, eu prefiro ele face também, cara. Tá, eu prefiro ele heel, cara. Olha, o Matt Hardy é um cara que eu não prefiro, eu não tenho preferência por ele. Eu acho ele um bom lutador, mas como para ter uma Jim Nick assim, ele não é nada, cara. Ele tem uma mix skill muito fraca, assim. Pra mim, eu acho que ele não tem cara de ser real, assim como o CM Punk, né? Ele tá fazendo uma coisa ridícula. Ah, o CM Punk tá bem, cara. Cara, o CM Punk tá bem. CM Punk. Eles não têm jeito de. Não, meu, mas. Eu cheiro alto. O tipo, CM Punk Rio você... melhor do que o Face ainda, cara. Porque o Face pra mim era muito paradão, assim. Não falava nunca. Só lutava e tal. Tipo, nunca, não tinha. Nunca, a gente nunca viu assim o CM Punk mesmo. A gente só via ele lutando, né? É, e a... Mas o CM Punk mesmo, se. A gente, fazendo assim, promo, desconheceu ele mesmo, assim, agora nessa fase Rio, né? Ele tá evoluindo, né? Aham. Então, e essa é uma das coisas que eu prefiro o Matt Hard, cara. O Matt Hard, ele como Face, ele ficava muito na sombra do Jeff. Sempre foi a sombra do Jeff, né? Mas agora Acho que essa saída do Jeff Hardy foi uma coisa assim perfeita pro Matt Hardy mostrar que. Vai ele pegar o World Title. O ciclo é bom, tanto bom quanto o Jeff Hardy. É. Aí agora a próxima luta foi. DX. Não foi bem a próxima, né? Mas. Tá. DX aí, meu irmão. DX contra Legacy. Que é isso daí, a entrada já... A entrada já pagou o show, né, cara? Aham. Mas é tempo que não rolava uma entrada assim, tão bacana. Espetacular. Pô, eles entrando no tanque, cara, foi sensacional. Só teve um momento meio que comédia, depois vou até pedir pra quem faz lá aquele balão lá, pra colocar essa parte dos dois, que o... Shawn Michaels tá agachado com aquele atirador lá e o Triple H. Isso daí mesmo. Aí fala aí, Dark, o que você achou da luta? Ó, em termos assim de luta, assim, eu não gostei tanto, assim, porque eu achei a DX meio paradona. Ainda, não, tá certo, Shawn Michaels tá voltando ainda, né? Tá. Os dois estão velhos, né, cara? Tá velhinho já, né? Aham. Uh-huh. Mas eu achava assim que o Triple H ia lutar mais, cara. Ultimamente, lutando não contra o Randy Orton, não contra o John Cena, ele tá fazendo lutão. Aí a Legacy, foi bem. Tipo, a Legacy, por mais que seja toscona e viadagem, é uma baita de uma tag, né? É. Eu não digo que eles, como tag, eles são tão bons assim, mas na eles são melhor do que single. Contra a Honor Ring, eles são bons. Eles são melhor do que single. Eles, como tag, são melhor do que single, cara. Eu acho que assim, nos ataques assim de tag, assim, na, digamos assim, na congruência de tag, eles não são tão bons. Mas eu acho que eles, assim, como uma tag, eles formam assim um estilo legal, tal. Tá. Eu acho que seria legal a DX contra o Jericho e o Big Show. Eu acho que isso é um plano futuro já da WWE, né, cara? Isso é muito importante. Eu acho que eles estão meio legal, né? Porque, nossa, seria muito legal. Não, pode falar. Fala. Então, cara, eu acho que depois do Breaking... Acho que no Breaking Point vai rolar mais uma luta da DX contra o Legacy. Eu acho que vai ser alguma luta diferente, assim, né? Tipo Steel Cage, essas coisas. Ou não, né? Cara... E aí eu acho que o Hell in Cell vai rolar Jericho e Big Show contra a DX, cara. Aham. Aí agora a luta que a gente pulamos, que a gente, eu já tinha até esquecido dela, mas aqui eu tô com o Summerslam aberto. Foi Kane contra... The Great Khali. Tô falando uma coisa, eu não vou falar nada sobre essa bosta. Tá. Alguém vai falar sobre essa merda aí? Vou ressaltar o Kane ganhando, cara. Pra mim só. Fala aí o que você quer falar, Kai. Aquele Kane lá, não sei o que cada WB tá pensando. Numa feud tão tosca. Vá merda, cara. Aquele cara é um bosta. A feud pode ser tosca. O The Great Khali sempre foi. Não, a feud pode... O cara não sabe nem falar direito, mano. Não, a Field pode ser tosca, cara, mas o que o Kane faz é muito melhor do que vários wrestlers. É, principalmente melhor que o Khali, né? Aham. Uhum. Ele tentou salvar a luta ali, mas com o Khali não dá, né, cara? É três moves que você consegue fazer no máximo. Aham. Uhum. O Khali é foda, né, cara? Aí, depois, voltando à luta da DX, outra coisa que eu tinha que ressaltar, que eu deixei anotado aqui no TXT, foi a promo que teve. Alguém viu a promo? Foi foda pra cacete a promo. No começo da luta? Aham. Uhum. Que alguém sabe imitar a promo aí? Ah, tá. Tô imitando já. Vai, beleza. Aí agora tem a luta que ninguém viu. John Cena contra Randy Orton. Ah, eu gostei, cara. Tá, eu não vi. Eu então não posso comentar. Eu gostei. Sério mesmo. Eu achei que ia ser toscona e tal. Tá? Tinha que ser igual aquelas lutas da HAL lá, Paradonas, Hardlock e tal. Tá certo, em termos de técnica não foi aquele, nossa, que tesão, não sei o que. Não foi um Chris Benoit de Jericho, né? Mas... Uhum. Ah, mas foi legal. Eu achei que foi bem melhor do que eu esperava, cara. Com certeza foi um showzaço. Ainda mais com aquele negócio de... Começa essa luta ali e foi a coisa mais, tipo... Três vezes. Caralho, né? O que vai acontecer agora? E o Randy Orton provou lá, cala a boca assim, né? Aham. Uhum. Aí depois dessa luta, a luta aqui pra mim... Pagou o que a gente tava esperando dos últimos 3 anos da WWE. Foi CM Punk ou Jeff Hardy. Foi um lutão, cara. É, foi uma baita luta. O final foi meio fraco, mas a luta inteira, assim, do começo até o fim, assim, foi massa. Foi demais. Cara, só uma coisa aqui que eu tô vendo. A entrada do Jeff Hardy, ele subindo aquela escada alta, fazendo a taunt dele. Aí depois... disso foi aqueles movies lá com a escada, CM Punk lá também foi bacana, anda bem escada, suplex, suplex, tal, depois o suplex na table lá, tal, não, e pra fechar com chave de ouro aquela Phantom Bomb lá de 6, 7 metros foi 7 metros no CM Punk lá, no CM Punk, uhum. Tirando, tipo, cara, haja coragem, né, cara. Você subir numa... Eu não subi naquele negócio nem a pau, cara. Eu subia só me pagando muito, negócio, cara. Só de olhar que negócio já me cagava. Eu só subia e pulava de lá só me pagasse muito, cara. Pagasse 500 mil pra mim e eu pulava. Eu ficaria... Me pagasse uma costela de novo, né, cara? Eu caí com o cu na mão. Cu na mão. Essa foi foda. Mas... Não, e pra fechar com chave de ouro mesmo, depois da luta, Undertaker, né, cara? Aham. Uh-huh. Então, mas aí... Sério mesmo, não esperava isso, cara. Meu, ninguém esperava. Aí, ó, por que a WWE não solta spoiler? Com Undertaker e com Cena. É. Solta spoiler com todo mundo. Nossa, cara. Mesmo com Undertaker com Cena. Royal Rumble 2008. Que ele ganhou, Cena. Voltando. 2006. É, foi massa. Meu, ninguém sabia que ele ia voltar. É, aquela foi, tipo, muito assim, caralho, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Aham. A do Undertaker, assim, acho que quando eu vi que a luta tava meio assim, tá meio confusa, assim, a vitória, eu achei, ó, quer ver que o Undertaker vai aparecer? Eu não pensei em nenhum momento. Eu não pensei em nenhum momento. A única coisa que... Aí eu tive certeza lá no final quando deu aquelas três desapagadas na luz básica. Aí aquela dali foi... Pra confessar. Aquilo ali eu já sabia, cara. Mas mas quem baixou e eu tô aqui vendo, só que sem o áudio, tem como ver que algumas vezes a imagem tava travando. Eu vi ao vivo também, então não posso falar. A imagem dava uma piscada, não sei se vocês viram isso. É, sempre, às vezes, deu umas quedas de luz e tal. Aham. Aí você um pouco olhava pro lado e tal, né? É. Mas o principal foi ali no finalzinho, aquelas três piscadas ali, foi o que marcou que eu sabia que o Undertaker tava voltando. Aham. E outra coisa depois a volta aqui... dele, imprevisível ali, né? Como que o cara, tipo... Meu, muito filha do nada. Meu, Undertaker é foda, cara. Undertaker é foda. Provavelmente ele tava... Não, ele tava embaixo do ringue. Aí foi um cara. Não, isso é, deve ser, né? Mas, porra, ficar ali embaixo do ringue e tal. Durante 2 horas e 55 minutos, cara. Puta que pariu. Tem que ser rapidinho, né? Aham. Uhum. E eu não sei se vocês viram dois fãs que estavam com máscara do Sting. Não. Até eu vi. Na entrada do Jeff Hardy, apareceu. Ele tava cumprimentando. É. Tava com duas máscaras do Sting. Daí foi comédia pra caralho. Pior que eu não vi, não. Nossa, cara. Eu vi. Aí, ó, quem viu já sabe o que eu tô falando. Ele falou perto, é da escada, assim. Aham. Uhum. Aí... Então aí, pra terminar aí, que a gente tem? Calma aí, que aí eu tenho que falar da Swanton Bomb de 7 metros, que... Cara, pra mim a Swanton Bomb foi melhor do que a Swanton Bomb do quanto o Randy Orton. Eu acho... Eu achei que a da... No Randy Orton, assim, teve... Foi mais foda, assim, mas eu acho que essa daí também foi demais. Não, tipo, acho cara... Eu acho que essa daí foi foda porque a altura é maior. É. Lá foi comprovado que era 4 metros. Pra quem ainda não sabe, foi 4 metros. A gente tinha combinado no Orkut que foi 8, 7, 6, 5. Mas foi 4 mesmo. 4 metros é coisa pra cacete. 4 metros, pô, mas mesmo assim, né? 4 metros é muita coisa, cara. Aham. Uhum. E aí pulou de 6, cara. 6, 7, que porra. Se foda. Meu, você vê ele e o público é coisa impressionante. Sendo que ele fudeu o joelho dele, não sei se vocês repararam isso também, eu sou um homem muito detalhista. Não, e além do que ele bateu ali, né, na barra. Então, isso. Então, ele bateu o joelho ali, cara. Bateu as costas. Ele tava caindo, né? Aham. Uhum. Aí depois. Não, e fora e o impacto que ele deve ter sentido nas costas quando ele bateu na mesa dos comentaristas ali, né? Não, e mesa dos comentaristas é mais fraca do que a outra mesa, né, cara? É. Tem. Aí... Bom, então... Tá, calma, cara. Agora eu sei que você quer acabar logo com essa porra, mas calma. Tem também o final que eu achei tosco da luta. Da luta, não do show. Que foi com Singature Move do CM Punk já em cima da ladder chutando, cara. Tá do outro lado. Eu achei meio podreiro também. Que nem eu tinha falado pra você aquele dia lá. Eu achei que ia ser muito massa se tivesse assim duas tables montadas no ringue. O Jeff Hardy fosse lá atrapalhar o CM Punk. Aí o CM Punk mandava um GTS e o Jeff Hardy se empacotava nas mesas. É. Aí ia ser um finzaço, mas mesmo assim foi massa. Então, aí, aqui agora eu tô com. Qual que é a merda do programa? Ah, tô com o Firefox aqui, aberto agora. Não tá travando minha voz ainda bem. Que... Teve como perceber que... Tipo, se você aumentar a luz e usar o Photoshop e tudo... Tem como ver quando ele tem que sair debaixo do ringue. Então... Depois eu mando a página pra vocês. Então, acabando aqui que a gente precisa sair... Tá, vamos dar as nossas... Considerações finais. Adeus aí, né? Adeus. Começa aí, Caio. Começa aí, Caio. É, deixa Dark por último. Fala adeus, aí, Caio. Né? Obrigado por ouvirem as boas-vindas que a gente falou. Então, aí, pra o que deve ir, né? É. Aí, só comentando do Caio, que ele só falou só uma vez chique. E não falou bacana. Um chique. no podcast é uma, um marco assim, na carreira do, da blogosfera do, do Caio, cara. É, é. Senão né, eu ia levar xingo do Dark e do Lucas Tomás e azul aí outro. Senão eu ia falar xingo mais vezes. Que bem, que bom, né? Aí, termina seus, seu adeus aí. Encerrando aqui e que é, bons ventos virão. Vai falar. É meio viadagem isso, né, mesmo? Então deixa eu terminar aqui. Tem que editar então, pra né, parte. Eu estou agora, a gente terminando o podcast aqui, a gente vai terminar duas coisas, né, cara? Tu vai terminar o podcast e assim, digamos, a minha era no WW Rules, né? E eu tô dando uma saída aí. É. Uma saída sem volta. Sem volta de. Sem data de volta, digamos assim. Que é. Eu não sei ainda direito quando eu vou voltar. Ele... É. Cala a boca que eu tô falando, porra. Não tá, porra. Foi mal, caralho. Então, é o seguinte, cara. Eu quero dizer que... quando eu quero voltar com tudo, com os meus quadros. Fazer o ATB aí toda semana. Botar umas novidades do Desafio de Apostas. E vai ter mais uns quadros novos aí que eu tô planejando já com o Luquinhas e o pessoal aí. Tá, aí... Então, eu quero que vocês continuem vendo WW Rules, como sempre. E fiquem espertos aí que qualquer hora eu posso estar aí de volta, hein. É? Qualquer hora, fazendo participação especial no podcast. É, cara, tipo Undertaker, assim, apaga a luz na tua casa aí, aparece eu aí no blog, é, rapaz? É, ou apaga a luz do Buda aí, você aparece tentando dominar o Buda também, né? É, isso aí, meu irmão, Hitler de segunda geração aqui. É, cara, ali é nazismo, cara, neonazismo. Conclusão, então... não fique muito tempo fora que a gente sempre dá só fala, que... sem você, o blog não é mais o mesmo. Aham. Eu ia chorar depois disso, mas como eu não sou viadinho... muito menos eu, né? Eu vou ficar aqui na minha, né? Eu tenho que agora fazer uma zoeira aqui. Então encerra aí, merda, Dark. De trabalho de matemática. Professor de matemática, vá a merda se você acessa o blog, ó. Vá a merda. Vá a merda. É, a minha professora... Palhaçada, é... cara. Domingo tem que fazer trabalho de química, velho. Eu tenho que... Domingo! Domingo! Bom, amanhã. Então... sabia. Não, acordar cedo na segunda. Vai pro caralho. Acordar cedo pra segunda é coisa de velho, meu irmão. Cara, tem o cara de velho, tem o cara de velho. É feriado. Tá, eu tô meio tenso hoje, mas. Então. É isso aí, galera. Vou acabar nosso podcast. Acabando aí. Acaba aí, Dark. Tomara que esteja hoje ainda no blog, né? Hoje, caralho, né? Porque a gente, o nosso hoje assim é qualquer hora. Uh-huh. Anytime, anywhere. And if you're not down for that. We've got two words for ya. Pô, termina isso, filha da puta. Então tá. Break it down. Ronaldo.